Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar. A desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Nessa hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por três vezes, me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Somente crer e a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Filho de Deus.